de jubileu. No Sinai Deus falou: a terra é sua, criou. 6 anos a semear, mas no sétimo é de descansar. Um sábado, um tempo a esperar. A bênção vem nos alimentar. Ano de jubileu, liberdade, retorno à possessão. Sem maldade, eu sou o Senhor, vosso Deus, caminhando em contarás 7 semanas, 49 novas jornadas. No 10º dia, a trombeta soar, liberdade em cada lar. O que é nosso tornará a brilhar. Caminhando em amor, juntos em Deus.